Capítulo 1 de O Mandarim, de José Maria Dessa de Queiroz. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Capítulo 1. Eu chamo-me Teodoro e fui amanuense do Ministério do Reino. Nesse tempo, vivia eu à Travessa da Conceição, número 106, na casa de hóspedes da Dona Augusta. A esplêndida Dona Augusta, viúva do Major Marques. Tinha dois companheiros. O Cabrita, empregado na administração do bairro central, esguio e amarelo como uma tocha de enterro. E o Possante, o exuberante tenente coceiro, grande tocador de viola francesa. A minha existência era bem equilibrada e suave. Toda a semana, de mangas de lustrina à carteira da minha repartição, ia lançando numa formosa letra cursiva sobre o papel tujal do Estado estas frases fáceis. Ilustríssimo e excelentíssimo senhora, tenho a honra de comunicar a vossa excelência, tenho a honra de passar às mãos de vossa excelência. Ilustríssimo e excelentíssimo senhor. Aos domingos repousava. Instalava-me então no canapé da sala de jantar, de cachimbo nos dentes, e admirava a Dona Augusta, que em dias de missa costumava limpar com clara de ovo a caspa do tenente coceiro. Esta hora, sobretudo no verão, era deliciosa. Pelas janelas meio cerradas penetrava o bafo da soalheira, algum repique distante dos sinos da Conceição Nova e o arrulhar das rolas na varanda. A monótona sussurração das moscas balançava-se sobre a velha cambraia, antigo véu nupcial da Madame Marques, que cobria agora no aparador os pratos de cerejas bicais. Pouco a pouco, o tenente, envolvido num lençol como um ídolo no seu manto, ia adormecendo sob a fricção mole das carinhosas mãos da Dona Augusta. E ela, arrebitando o dedo mínimo, branquinho e papudo, sulcava-lhe as repas lustrosas com um pentecinho dos bichos. Eu, então, enternecido, dizia à deleitosa senhora: "Ai, Dona Augusta, que anjo que é!" Ela ria, chamava-me enguiço. Eu sorria sem me escandalizar. Enguiço era com efeito o nome que me davam na casa, por eu ser magro, entrar sempre às portas com o pé direito, tremer de ratos, ter à cabeceira da cama uma litografia de Nossa Senhora das Dores, que pertencerá à mamã, e curcovar. Infelizmente curcovo, do muito que verguei o espinhaço na universidade, recuando como uma pega assustada diante dos senhores lentes, na repartição, dobrando a fronte ao pó perante os meus diretores gerais. Esta atitude, de resto, convém ao bacharel. Ela mantém a disciplina num estado bem organizado e a mim garantia-me a tranquilidade dos domingos, o uso de alguma roupa branca e 20.000 réis mensais. Não posso negar, porém, que nesse tempo eu era ambicioso, como reconheciam sagazmente a Madame Marques e o lépido coceiro. Não que me revolvesse o peito o apetite heroico de dirigir, do alto de um trono, vastos rebanhos humanos. Não que a minha louca alma jamais aspirasse a rodar pela baixa em trem de companhia, seguida de um correio choitado. Mas pungia-me o desejo de poder jantar no hotel central com champanhe, apertar a mão mimosa de viscondessas e, pelo menos duas vezes por semana, adormecer num êxtase mudo sob o seio fresco de Vênus. Oh, moços, que vos dirigieis vivamente a São Carlos, atabafado sem paletos caros, onde alvejava a gravata de soaré. Oh, tipóias apinhadas de andaluzas, batendo galhardamente para os touros. Quantas vezes me fizestes suspirar? Porque a certeza de que os meus 20.000 réis por mês e o meu jeito encolhido de enguiço me excluíam para sempre dessas alegrias sociais, vinha-me então ferir o peito, como uma frecha que se crava num tronco, e fica muito tempo vibrando. Ainda assim, eu não me considerava sombriamente um pária. A vida humilde tem doçuras. É grato, numa manhã de sol alegre, com um guardanapo ao pescoço, diante do bife de grelha, desdobrar o diário de notícias. Pelas tardes de verão, nos bancos gratuitos do passeio, gozam-se suavidades de idílio. É saboroso, à noite, no martinho, sorvendo aos golos um café, ouvir os verbosos injuriar a pátria. Depois, nunca fui excessivamente infeliz, porque não tenho imaginação. Não me consumia, rondando e almejando em torno de paraísos fictícios, nascidos da minha própria alma desejosa como nuvens de evaporação de um lago. Não suspirava, olhando as lúcidas estrelas, por um amor a Romeu, ou por uma glória social a Camorse. Sou um positivo. Só aspirava ao racional, ao tangível, ao que já fora alcançado por outros do meu bairro, ao que é acessível ao bacharel. E ia-me resignando, como quem é uma tábua de hotel, mastiga a bucha de pão seco à espera que lhe chegue o prato rico da Charlotte Russe. As felicidades haviam de vir. E para as apressar, eu fazia tudo o que devia, como português e como constitucional. Pedia-as todas as noites à Nossa Senhora das Dores e comprava décimos da lotaria. No entanto, procurava distrair-me. E como as circunvalações do meu cérebro não me habilitavam a compor odes, à maneira de tantos outros ao meu lado que se esforravam assim do tédio da profissão. Como o meu ordenado paga a casa e o tabaco, me não permitia um vício, tinha tomado o hábito discreto de comprar na Feira da Ladra antigos volumes desirmanados e à noite, no meu quarto, repastava-me nessas leituras curiosas. Eram sempre obras de títulos ponderosos. Galera da Inocência, Espelho Milagroso, Tristeza dos Mal Deserdados. O Tipo Venerando, o papel amarelado com picadas de traça, a grave encadernação freirática, a fitinha verde marcando a página, encantavam-me. Depois, aqueles dizeres ingênuos em letra gorda davam uma pacificação a todo o meu ser. Sensação comparável à paz penetrante de uma velha cerca de mosteiro, na quebrada de um val, por um fim suave de tarde, ouvindo o correr da água triste. Uma noite, há anos, eu começara a ler, num desses infólios vetustos, um capítulo intitulado Brecha das Almas, e ia caindo numa sonolência grata, quando este período singular se me destacou do tom neutro e apagado da página, com o relevo de uma medalha de ouro, nova, brilhando sobre um tapete escuro. Copio textualmente. No fundo da China, existe um mandarim mais rico que todos os reis que a fábula ou a história contam. Dele nada conheces, nem o nome, nem o semblante, nem a seda de que se veste. Para que tu herdes os seus cabedais infindáveis, basta que toques essa campainha posta ao teu lado sobre um livro. Ele soltará apenas um suspiro nesses confins da Mongólia. Será então um cadáver. E tu verás a teus pés mais ouro do que pode sonhar a ambição de um avaro. Tu que me lês e és homem mortal, tocarás tua campainha. Estaquei assombrado diante da página aberta. Aquela interrogação, homem mortal, tocarás tua campainha? Parecia-me faceta, picaresca, e todavia perturbava-me prodigiosamente. Quis ler mais, mas as linhas fugiam, ondeando como cobras assustadas e no vazio que deixavam, de uma lividez de pergaminho, lá ficava, rebrilhando em negro, a interpelação estranha. Tocarás tua campainha? Se o volume fosse de uma honesta edição Michel Davy, de capa amarela, eu, que por fim não me achava perdido numa floresta de balada alemã e podia, da minha sacada, ver branquechar à luz do gás o correame da patrulha, teria simplesmente fechado o livro e estava dissipada a alucinação nervosa. Mas aquele sombrio infólio parecia estalar magia. Cada letra afetava a inquietadora configuração desses sinais da velha cabala que encerram um atributo fatídico. As vírgulas tinham o retorcido petulante de rabos de diabinhos, entrevistos numa alvura de luar. No ponto de interrogação final, eu vi o pavoroso gancho com que o tentador vai fisgando as almas que adormeceram sem se refugiar na inviolável cidadela da oração. Uma influência sobrenatural, apoderando-se de mim, arrebatava-me devagar para fora da realidade, do raciocínio. E no meu espírito foram-se formando duas visões. De um lado um mandarim, decrépito, morrendo sem dor, longe, num quiosque chinês, a um tling-tling de campainha. Do outro lado, toda uma montanha de ouro cintilando aos meus pés. Isto era tão nítido que eu via os olhos oblíquos do velho personagem embaciar-se como cobertos de uma ténue camada de pó. E sentia o fino tinir das libras rolando juntas. E imóvel, arrepiado, cravava os olhos ardentes na campainha, pousada pacatamente diante de mim sobre um dicionário francês. A campainha prevista, citada no mirífico infólio. Foi então que, do outro lado da mesa, uma voz insinuante e metálica me disse no silêncio. Vamos, Teodoro, meu amigo, estenda a mão, toca a campainha, sejam forte. O abajur verde da vela punha uma penumbra em redor. Ergui-o a tremer. e vi, muito pacificamente sentado, um indivíduo corpulento, todo vestido de preto, de chapéu alto, com as duas mãos calçadas de luvas negras, gravemente apoiadas ao cabo de um guarda-chuva. Não tinha nada de fantástico. Parecia tão contemporâneo, tão regular, tão classe média, como se viesse da minha repartição. Toda a sua originalidade estava no rosto, sem barba, de linhas fortes e duras. O nariz brusco de um aquilino formidável apresentava a expressão rapaz e atacante de um bico de águia. O corte dos lábios, muito firme, fazia-lhe como uma boca de bronze. Os olhos, ao fixar-se, assemelhavam dois clarões de tiro, partindo subitamente dentre as tarsas tenebrosas das sobrancelhas unidas. Era lívido, mas, aqui além, a pele, corriam-lhe raiações sanguíneas como num velho mármore fenício. Veio-me a ideia, de repente, que tinha diante de mim o diabo. Mas logo todo o meu raciocínio se insurgiu resolutamente contra esta imaginação. Eu nunca acreditei no diabo, como nunca acreditei em Deus. Jamais o disse alto ou escrevi nas gazetas para não descontentar os poderes públicos encarregados de manter o respeito por tais entidades. Mas que existam estes dois personagens, velhos como a substância, rivais bonacheirões, fazendo-se mutuamente pirraças amáveis, um de barbas nevadas e túnica azul, na toilette do antigo Jove, habitando os altos luminosos, entre uma corte mais complicada que a de Luís XIV, e o outro, enfarruscado e manhoso, ornado de cornos, vivendo nas chamas inferiores, numa imitação burguesa do pitoresco Plutão, não acredito. Não, não acredito. Céu e inferno são concessões sociais para uso da plebe. E eu pertenço à classe média. Rezo, é verdade, a Nossa Senhora das Dores. Porque, assim como pedi o favor do Senhor Doutor para passar no meu ato, assim como, para obter os meus 20.000 réis, implorei a benevolência do Senhor Deputado, igualmente, para me subtrair à tísica, à angina, à navalha de ponta, à febre que vem da sarjeta, à casca de laranja escorregadia onde se quebra a perna, a outros males públicos, necessito ter uma proteção extra-humana. Ou pelo rapapé, ou pelo incensadora, o homem prudente deve ir fazendo assim uma série de sábias adulações, desde a arcada até ao paraíso. Com um compadre no bairro e uma comadre mística nas alturas, o destino do bacharel está seguro. Por isso, livre de torpes superstições, disse familiarmente ao indivíduo vestido de negro: então, realmente, aconselha-me que toque a campainha? Ele ergueu um pouco o chapéu, descobrindo a fronte estreita, enfeitada de uma gaforinha crespa e negrejante como a do fabuloso Alcides, e respondeu, palavra a palavra: aqui está o seu caso, estimável Teodoro. 20.000 réis mensais são uma vergonha social. Por outro lado, há sobre este globo coisas prodigiosas. Há vinhos de Borgonha, como por exemplo o Romane Conti, de 58, e o Chambertin, de 61, que custam, cada garrafa, 10 a 11 mil réis. E quem bebe o primeiro cálice não hesitará para beber o segundo, em assassinar seu pai. Fabricam-se em Paris e em Londres carruagens de tão suaves molas, de tão mimosos estofos, que é preferível percorrer nelas o campo grande a viajar como os antigos deuses pelos céus sobre os fofos coxins das nuvens. Não farei à sua instrução a ofensa de o informar que se mobilam longe casas de um estilo e de um conforto que são elas que realizam superiormente esse regalo fictício chamado outrora a bem-aventurança. Não lhe falarei, Teodoro, de outros gozos terrestres, como, por exemplo, o teatro do Palais Royal, o baile Laborde, o café anglais. Só chamarei a sua atenção para este fato. Existem seres que se chamam mulheres, diferentes daqueles que conhece e que se denominam fêmeas. Estes seres, Teodoro, no meu tempo, a páginas 3 da Bíblia, apenas usavam exteriormente uma folha de vinha. Hoje, Teodoro, é toda uma sinfonia. Todo um engenhoso e delicado poema de rendas, batiste, cetins, flores, joias, castemiras, gazes e veludos. Compreende a satisfação inenarrável que haverá para os 5 dedos de um cristão em percorrer, a palpar estas maravilhas macias? Mas também percebe que não é em troco de uma placa honesta de 5 tostões que se pagam as contas destes querubins. Mas elas possuem melhor, Teodoro. São os cabelos cor de ouro ou cor da treva, tendo assim nas suas tranças a aparência emblemática das duas grandes tentações humanas, a fome do metal precioso e o conhecimento do absoluto transcendente. E ainda tem aí mais. São os braços cor de mármore, de uma frescura de lírio orvalhado. São os seios sobre os quais o grande Praxíteles modelou a sua taça, que é a linha mais pura e mais ideal da antiguidade. Os seios, outrora, na ideia desse ingênuo ancião que os formou, que fabricou o mundo e de quem uma inimizade secular me veda de pronunciar o nome, eram destinados à nutrição augusta da humanidade. Sossegue, porém, Teodoro. Hoje, nenhum mama racional os expõe a essa função deterioradora e severa. Servem só para resplandecer, aninhados em rendas ao gás das tuarés e para outros usos secretos. As conveniências impedem-me de prosseguir nesta exposição radiosa das belezas que constituem o fatal feminino. De resto, as suas pupilas já rebrilham. Ora, todas estas coisas, Teodoro, estão para além, infinitamente para além dos seus 20.000 réis por mês. Confesso ao menos que estas palavras têm o venerável selo da verdade. Eu murmurei com as faces abrasadas. Têm. E a sua voz prosseguiu, paciente e suave. Que me diz a 105 ou 106 mil contos? Bem sei, é uma bagatela. Mas, enfim, constituem um começo. Só uma ligeira habilitação para conquistar a felicidade. Agora, ponder estes fatos. Um mandarim, esse mandarim no fundo da China, está decrépito e está gotoso. Como homem, como funcionário do Celeste Império, é mais inútil em Pequim e na humanidade que um seixo na boca de um cão esfomeado. Mas a transformação da substância existe, garanto-lhe eu que sei o segredo das coisas. Porque a Terra é assim. Recolhe aqui um homem apodrecido e restitua a lenha ao conjunto das formas como vegetal viçoso. Bem pode ser que ele, inútil como um mandarim no Império do Meio, vá ser útil noutra terra como rosa perfumada ou saboroso repolho. Matar, meu filho, é quase sempre equilibrar as necessidades universais. É eliminar aqui as excrescências para ir além suprir a falta. Penetre-se destas sólidas filosofias. Uma pobre costureira de Londres anseia por ver florir na sua trapeira um vaso cheio de terra negra. Uma flor consolaria aquela deserdada. Mas na disposição dos seres, infelizmente, nesse momento, a substância que lá devia ser rosa é aqui na baixa o homem de Estado. Vem então o fadista de navalha aberta e fendo o estadista. O enxurro leva-lhe os intestinos, enterram-no com tipóias atrás. A matéria começa a desorganizar-se, mistura-se à vasta evolução dos átomos, e o supérfluo homem de governo vai alegrar, sob a forma de amor perfeito, a água furtada da loura costureira. O assassino é um filantropo. Deixe-me resumir, Teodoro. A morte desse velho mandarim idiota traz-lhe à algibeira alguns milhares de contos. Pode, desde esse momento, dar pontapés nos poderes públicos. Medite na intensidade deste gozo. É desde logo citado nos jornais. Reveja-se nesse máximo da glória humana. E agora note, é só agarrar a campainha e fazer tilintinho. Eu não sou um bárbaro. Compreendo a repugnância de um gentleman em assassinar um contemporâneo. O espirrar do sangue suja vergonhosamente os punhos e é repulsivo o agonizar de um corpo humano. Mas aqui, num desses espetáculos torpes, é como quem chama um criado. E são 105 ou 106 mil contos, não me lembro, mas tenho nos meus apontamentos. O Teodoro não duvida de mim, sou um cavalheiro. Provei-o quando, fazendo a guerra a um tirano na primeira insurreição da justiça, me vi precipitado das alturas que nem Vossa Senhoria concebe. Um trapulhão considerável, meu caro senhor. Grandes desgostos. O que me consola é que o outro está também muito abalado. Porque, meu amigo, quando um Jeová tem apenas contra si um Satanás, tira-se bem de dificuldades mandando carregar mais uma legião de arcanjos. Mas quando o inimigo é o homem, armado de uma pena de pato e de um caderno de papel branco, está perdido. Enfim, são 6 mil contos. Vamos, Teodoro. Aí tem a campainha. Seja um homem. Eu sei o que deve a si mesmo um cristão. Se este personagem me tivesse levado ao cume de uma montanha na Palestina por uma noite de lua cheia e aí, mostrando-me cidades, raças e impérios adormecidos, sombriamente me dissesse: mata o mandarim e tudo o que vês em vale e colina será teu? Eu saberia replicar-lhe, seguindo um exemplo ilustre, erguendo o dedo às profundidades consteladas: o meu reino não é deste mundo. Eu conheço os meus autores, mas eram 100 e tantos mil contos, oferecidos à luz de uma vela de estearina na Travessa da Conceição por um sujeito de chapéu alto apoiado a um guarda-chuva. Então não hesitei, e de mão firme, repiquei a campainha. Foi talvez uma ilusão, mas pareceu-me que um sino, de boca tão vasta como o mesmo céu, badalava na escuridão através do universo num tom temeroso que de certo foi acordar sóis que faziam nené e planetas pançudos ressonando sobre os seus eixos. O indivíduo levou um dedo à pálpebra e limpando a lágrima que enovoara um instante os seus olhos rutilantes. Pobre Tichindfu! Morreu! Estava no seu jardim, sossegado, armando para lançar ao ar um papagaio de papel, no passatempo honesto de um mandarim retirado, quando o surpreendeu este lintinho da campainha. Agora já à beira de um arroio cantante, todo vestido de seda amarela, morto, de pança ao ar, sobre a relva verde, e nos braços frios tem o seu papagaio de papel, que parece tão morto como eu. Amanhã são os funerais, que a sabedoria de Confúcio, penetrando-o, ajuda bem a migrar a sua alma. E o sujeito, erguendo-se, tirou respeitosamente o chapéu, saiu com o seu guarda-chuva debaixo do braço. Então, ao sentir bater a porta, afigurou-se-me que emergia de um pesadelo. Saltei ao corredor. Uma voz jovial falava com Madame Marques, e a cancela da escada cerrou-se subitamente. Quem é que saiu agora, ó Dona Augusta? Perguntei num suor. Foi o cabritinha que vai um bocadinho à batota. Voltei ao quarto. Tudo lá repousava tranquilo, idêntico, real. O infólio ainda estava aberto na página temerosa. Relia. Agora parecia-me apenas a prosa antiquada do moralista caturra. Cada palavra se tornara como um carvão apagado. Deitei-me e sonhei que estava longe, para além de Pequim, nas fronteiras da Tartária, no quiosque de um convento de lamas, ouvindo máximas prudentes e suaves que escorriam, como o aroma fino de chá, dos lábios de um Buda vivo. Fim do capítulo 1.